chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora. Apresentação, Edgar de Souza. De volta com esta sequência musical fantástica. Hoje é com Léo Magalhães, mas antes eu gostaria de agradecer você, viu gente? Você é meu amigo ouvinte, você é diretor de emissora, você é locutor, meu companheiro. Um abraço, viu? E muito obrigado por estar sempre com a gente. A gente vai seguindo em frente, firme e forte aqui no Central da Biografia, destacando que logo tudo ia ficando maior e muito mais profissional na vida de Léo Magalhães. E por meio das primeiras apresentações, os convites foram surgindo em curto prazo e com uma voz encantadora e dedos projetando notas maravilhosas, claro. Inegavelmente nascia ali uma grande revelação do cenário musical brasileiro. A essência do sertão em forma de música sempre caminhou junto com a carreira de Léo Magalhães. Em seu repertório não faltavam canções das duplas sertanejas consagradas que mais se identificavam com seu estilo próprio de cantar. Artistas como Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Chico Rei e Paraná, Jean e Giovanni e Bruno e Marrone não ficaram fora do seu show. E o público cada vez mais era presenteado com interpretações incomparáveis. Fala em interpretação incomparável? Vamos com música? Quem vê cara, não vê coração. Melhor amigo seu, As Loiras. Central da Biografia com Léo Magalhães. O bar é o melhor lugar pra afogar a paixão. Bebendo eu me afasto dessa solidão que tá me levando à beira do abismo. Garçom, eu vou beber até cair no chão. Quem sabe eu aprenda mais essa lição. Quem vê cara não vê coração. Sentado na mesa de um bar, sem ninguém pra conversar, fiquei pensando em nós. Com sua vida, sua voz, dizendo me amava. Palavras de amor me falava, eu muito pouco acreditava. Você provou não ter sentimentos. Eu não vi o mal que existia dentro da mulher que eu amava. O bar é o melhor lugar pra afogar a paixão. Bebendo eu me afasto dessa solidão que tá me levando à beira do abismo. Garçom, eu vou beber até cair no chão. Quem sabe eu aprenda mais essa lição. Quem vê cara não vê coração. Palavras de amor me falava, acreditava. Você provou não ter sentimentos. Eu não vi o mal que existia dentro da mulher que eu amava. Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. Agora pro bar, tem uma loura me chamando. liga e eu vou. Na boca uma sede de amor. Vem loura pro nosso prazer. Vem loura pra gente beber. As duas na mesa é bom. Com elas vira madrugada. Uma loira quente, põe fogo na gente. E o que refresca é uma gelada. Uma loira quente, põe fogo na gente. E o que refresca é uma gelada. Tô indo agora pro bar. Tem uma loira me chamando. Tô indo agora pro bar. Tem uma loira me esperando. Tô indo agora pro bar. Apresentação, Edgar de Souza. Final da primeira meia hora deste Central da Biografia sensacional. Ó, daqui a pouco eu volto, tá bom? Me espera e eu volto já. Abrindo então agora a segunda meia hora do Central da Biografia, hoje destacando esta grande fera, Léo Magalhães. Mas meus amigos e amigas do Central da Biografia, em março de 2009, Léo lançou o sexto CD e o segundo DVD da carreira, e desta vez gravados na cidade da música sertaneja, a cidade de Goiânia, produzido pelo grande maestro Pinóquio. DVD este que foi o responsável pelo início da sua nova turnê, um repertório com a sua cara, romântico, na condição de único e verdadeiro na relação com o povo. Léo apresentava ao Brasil várias canções que emplacaram e tocaram simultaneamente em todas as rádios. Destaque especial para 1º de abril, O Fora, O Cara Errado e Rafaela, uma canção que Léo fez para sua musa inspiradora, a sua mulher que tem o nome que dá título à canção. Vamos com música, Léo Magalhães do Central da Biografia, Falta de Amor, A Pobreza, Demora e O Primeiro Beijo no Central da Biografia. Que eu estou sofrendo. E quando chega a noite, aumenta essa dor. Eu tenho tanto medo desse sentimento. Não sei se é infarto ou falta de amor. Só sei que quando penso nela, dá uma tontura. Depressão me leva à loucura. O que será que eu tenho? Eu quero saber. Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito. Não consigo dormir, não como mais direito. Parece que eu levei um tiro de canhão. Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura. Essa só o tempo cura. E ela é um remédio pro meu coração. Já faz uma semana que eu estou sofrendo. Chega a noite, aumenta essa dor. Eu tenho

você está ouvindo Central da Biografia. Eu sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Eu sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade seu olhar, até parece que a solidão pra sempre vai. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade seu olhar, até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim. Você está ouvindo Central da Biografia. Se rega, a flor resseca e cai sem vida. continuamos nessa insensatez. Hoje nosso orgulho está nos destruindo, ou a gente muda o curso do destino, ou vamos acabar matando de uma vez a força desse amor. Apresentação, Edgar de Souza. Demais, Léo Magalhães. No Central da Biografia, eu gostaria aqui de agradecer a você de coração, a você que nos acompanha no Facebook. Muito obrigado a cada um de vocês. Mas já quase chegando ao final, eu gostaria de convidar aqui o Léo Magalhães para cantar as minhas prediletas. Quase me chamou de amor e 24 horas pensando em você. No Central da Biografia hoje é com Léo Magalhães. Foram tantas indiretas e eu nem percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Ouvi as minhas queixas, nunca me dizia não, nunca disse se eu estava no seu coração. Eu perdi a chance de ser feliz, eu perdi você. Todos os abraços que eu